fluir contra a corrente que me arrasta nesse movimento forçado para o fundo. E quando voltar à tona e respirar livre de novo, então meu olho solar verá o que eu nunca vi na moldura desse horizonte invisível. Guarda-se o dom do amor e a flor do amar. Guarda-se o dom do amor e a flor do amar. Justo ali dentro de si, meu grito dirá da dor de libertar. Justo ali dentro de si, meu grito dirá da dor de libertar. Preciso ir contra a corrente que me arrasta nesse movimento forçado para o fundo. E quando voltar à tona e respirar livre de novo, então meu olho solar verá o que eu nunca vi na moldura desse horizonte invisível. Onde guarda-se o dom do amor e a flor do amar. Guarda-se o dom do amor e a flor do amar. Justo ali dentro de si, meu grito dirá da dor de libertar. Justo ali dentro de si, meu grito dirá da dor de libertar. Justo ali, justo ali, justo ali dentro de si, a dor de libertar.